Clube 1, 660 AM, 96.7 FM. Conteúdo nacional e internacional, Rede Band News. Inicia na Clube. Vem demais, mais, mais, mais. Atenção, Grande Deck. Vamos, vai começar a bateria. Meu amor, olhe para aquela lente da verdade e me diga, você aguenta isso tudo? Só tá começando. Hoje eu não cansei o trem de ferro. Você sentiu falta de eu não cantar o trem de ferro? Então vou cantar um pedacinho pra vocês, tá bom? Lá vem o trem de ferro, ferro, ferro, ferro, ferro. Chegando na estação da frente de São Paulo, né? Aí, ó. Chegando na estação da frente de São Paulo, não. Não. Está aberto para receber.